Às vezes é fácil sorrir, às vezes só fecha a cara. Às vezes é só dormir, às vezes não melhora. Às vezes é fácil ouvir, às vezes é gritaria. Às vezes é um poço sem fim, às vezes é uma escada. Às vezes esconde de si, às vezes dá cara a tapa. Às vezes não dá pra fugir, às vezes tu só viaja. Enterrado, pra conhecer você precisa cavar. Nossas sementes sempre ficam isoladas, pra conhecer você precisa plantar. Nossos espinhos sempre